Street 5404, muito bom dia, tenho informação, solicita pro Ediduna. Trip 5404, bom dia. Confirme. Trip 5404, tem de dar informação, manter 170, se possível, para a Duna. Certo, desce por 50, 050, pode voar na proa de TAP. TAP, descendo 050. Vai chamar o centro em 1251, alternar 13325. Centro Recife 251, alternar 3325, Chanel 631, obrigado pelo serviço. Bravo, tá passando fora da barra de frequência até regresso. Autorizado cruzamento da 1028. Fala da intersecção central, 2733. Fala, saiu 2733, autorizada a decola da intersecção. Reporte alinhado e pronto. Motor alinhado e pronto, 2733. Alinhado e pronto, 2733. 2733, autorizado da colagem. Está presente, vento 130 graus, 10 nós. Autorizado de colagem, 2733. Espera, 2733, desde o altímetro 1017. Está iniciando, 397, autorizado para Congonhas, nível de voo 360, a primeira aerovia Apo Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue direto para a posição Frive. E em seguida segue conforme a rota do plano. decola da 10 com curva direita, inicialmente a subida da El, após direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5571, controle em 120 decimal 8, corteja. Barro 2733. 5414, 2010, ajuste no 0, 17, aposta brisada. É Belo Horizonte, até após Trivi. Decolando a 10, curva direita, da El, Leda e após Bridge. 5571 no transponder, 208 é o controle, igual no 397. Gol no 397, correto o cotejamento, chame para o acionamento. Chama para o acionamento no 397. Controle Matango, bom dia, 500 pés, Salvador, Salvador, qual o setor? Ok, só um instantinho para a cópia do Controle Matango, qual parte você encontra? Ok, parte 4, aguarde um minuto para a cópia. Atingiu 050 trip 544, perdão para a Duna, o ILS. Foi de Duna, rebote estabilizado, 5494. 4 aguarda, para dar. Delta, de frequência, corrigindo, torre 1862, abriu o bolso. Matango, copia. Controle Matango, autorizado então o voo local, Salvador, Salvador, pelo litoral sul de Salvador, decola da 17 com curva direita, em coordenação com controle 120 decimal 8 e aciona o transponder 0143, corteja. Qual a intenção? Fizeram um reporte na final do Fátio 4, o Mike Delta. Hotel Lima Tango, correto, posicionamento táxi de decolagem com meia dúzia a bordo, chame a torre em 18,6 no pátio 4, o altímetro é 1017, tenha um bom dia, um bom voo até o regresso. Vitor Mike Quebec, bom dia, 1010 para Cairu, confirma. Papatango Vitor Mike Quebec, autorizado para Cairo Lorenzo, a ônibus 10, direto pela linha do litoral. Decola da cabeceira 17 com curva direita para o corredor Axé. O transponder é 0161 e o controle em 120.8. Corteja. A bordo, altímetro 1017, fracionamento, chame a torre em 118 decimal 612. Liga a sonata. tentando para trás. A 2 milhas do farol da Barra, solicita acessão pro 050. Tu vai ficar no 050 em que setor? Recebeu, DC-36. Confirme. Solicita acessão pro 055 para realizar treinamento de piloto na vertical de Vera Cruz. Então 055 na vertical de Vera Cruz está autorizado, 02733. ACD está presente? Afirmativo. Acendendo para o 055 do 733. 414, torre 286. 286, obrigado. O trip 5494 passou externo. Trip 5494 autorizado com o pistão 10, vento 140 graus, 129. Autorizado pouso. 54. Mike Delta, Solo 2-3, olha o Gustavo Solo 983, chame para o táxi. O altímetro no 017. Mantenha nesse nível, o senhor tem que manter a frequência do controle aí, caso necessário livrar a área, a gente informa o senhor. A gente vai manter a frequência do controle, graças. Turbulência da TR-72, autorizado decolagem, FIS, da presente, vento 140 graus, 129. Matando, decola 225, semi controle, 1-2-0-1-8. 5-4-1-4, solo 25, livre direita, semi controle, 1-2-1-9. Durando a direita, vai chamar solo, 1-2-1-9, 5-4-1-4. Dia, mantenha as condições visuais, corredor a chão, 500 pés, corredor? 500, livre 500 pés. Livre 500, literalmente do Juliette 5494. Hotel de Matelo. Para escutar. Desejar, tá livre da presente para a Aratu, ok? Primeiro vou para o corredor Sé, depois o corredor Montim, depois Aratu e depois o Massari. Fazer o fronteiro aí. Gente. American 980. American 980, stand by for pushback and startup. Estimated time of 5 minutes, okay? Okay, understand. We are ready to push whenever you can coordinate. Thank you, American 980. B-54-4 na Alfa para ingresso na Juliette. 5-4 no 4, aguarde o instante para ingresso. Vai aguardar, 5-4 no 4. O 397 é o solo? Prossiga. É, por gentileza, passa para a equipe de solo recuar um pouco a aeronave de modo a permitir o ingresso do ATR da Trip para a remota 1-3, ok? Primativo, vai deixar então a remota 1-3 livre, o gol no 397. Agradeço no 397. O Trip 5-4-1-4 está livre ingresso com cautela, remota 1-3. Atenta o gol puxando o setor, já liberou o setor. Livre ingresso, está aqui com cautela na remota 1-3, atenta ao gol, Trip 5-4-1-4. 3-3. Recife nível 370. Confirma, é o Ocean 6140, é isso? Para Recife 350? Afirma. Ok, Ocean 6140 está autorizado para Recife nível de voo 350 pela Upper Whiskey 58. O decolando a 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5574 e o controle 120.8, cotejo. Autorizado Recife nível 350 pela Upper Whiskey 58. Decolando a 10, com curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponder 5574, controle 120.8, Ocean 6140. 6140, correto, chame para o acionamento. 6140. Solo, gol 983 para o TEC. 129 a bordo, 3:40 autonomia, atrasando o Galeão. 129, Galeão 3:40, é isso? Afirmo. Está livre o taxa à direita, gol 93 no ponto de espera, a torre em 1862. Bom voo e bom dia. Taxa à direita, ponto de espera, 1862, obrigado, bom trabalho. 0-5-0. Livre 2733, me escuta permanente com a informação de tráfego, ok? Ente 050. Eita, mano. 38 a bordo? 138, 138. Ok, Galeão 138 e 3:50. Livre táxi, contornando o pátio 1. Após Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. Quando lá a torre em 18, meia dúzia, tem um bom dia, 1397. Pátio Índia Alfa, quando pronto 186, um bom dia no 397. American 92, there's a point behind of you. After it has crossed your tail, you are clear to push back and start up. Call me ready for taxi. QNH now on 017. Okay, understand. Once the Boeing 737 clears our tail, we are clear to push back and engine start, so we will call you back for taxi, American 982. Avião 02, autorizado com a área, 1042 graus, 1 ou 2 reais, né? Parte fora do solo. Bateu 5000, 0-2733. 0-5-0-2733, o ajuste permanece no 097. A gente vai vai descer para 5.000 pés. Maluco, cuidado, partiu. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, 510, condições visuais, prossegue para patrulhamento, confirma. Afirmativa, está em patrulhamento no Sítio Norte inicialmente, e na escuta permanente, chamado 0102. Na escuta da torre. 983 decolar 233, chame controle 120.8. 0-8, bom dia. Sonho, muito bom dia, 1-3, 1-7, pode esperar pra... Romeu Eco, November Alpha, Tango Alpha. Romeu Eco, November Alpha, Tango Alpha. Renato, copia agora. Afirmativo. Controle, bom dia, eu vou 9-8-3. 9-8-3, bom dia, contato radar, só 360, saída da EL. 360 da EL. Direto para o 983? Direto para o 983. Opa, obrigado. 4207, desce a 2.000 pés, ajuste no 07. American 980, taxi approved via April 1, India and Alpha to holding point 1810. When ready, call tower 118.6 for takeoff. Have a nice flight and a good night. A good day, sir. Okay, India Alpha out of April 1, holding point 118.6 for tower American 982. Delta Lima, prossiga. Salvador 6140 da Oceanair, box 2 para pushback acionamento. 6142 está autorizado, perdão, 6140 está autorizado acionamento na posição. Após o América taxiar sua retaguarda, está livre o pushback. O altímetro 1017, chame para o táxi. Positivo, aciona na posição, aguardando o América na passagem, 1017, ajustamento. 1140 da Oceanair. Passando através de Paripa, ingressando Interlagos, Lima, Delta Lima. Centro das Pondas, 0234, 0234.